Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Interweb. Hoje vamos escutar mais uma edição dedicada, neste caso, à música húngara. Vamos vir já até a década de 80, até este mágico país, a Hungria, que nos vai trazer aqui músicas bastante interessantes. Egil Erkesen é a primeira música que vamos ouvir na edição de hoje, do ano de 1986, a melodia trazida por Eda. Para ouvir também a banda favorita de Miklós Fehér, jogador do Benfica, que faleceu no ano de 2004, os Bikini, que nos trazem Adi Ariet. A música é também de 1986. Estas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Musicália. Nincs benned semmi köztülés, ha egy másik Oh, vamos continuar no ano de 1976 para ouvir Ferret Pilango, a música trazida pelos Omega, um grupo dos mais conhecidos da Hungria. Para ouvir também os MHV, que nos trazem Almodi Kiramilani, a música de 1989, que vamos ouvir logo depois deste tema dos Omega. Daqui a pouco chego nas despedidas da edição de hoje do Musicalia. Thank you. Música calma, prosseguimos nesta noite de terça-feira, dia 27 de março. Agora vamos ficar com mais três temas. Vamos ficar com Onjilskos de Zarela, a música que nos é trazida de 1989 até 2012 pelos Napoleon Boulevard. Fechamos com Feltelec, o tema dos Color, tema de 1981. É assim que as portas do Musicalia de hoje se fecham. Desejo ao meu estimado auditório a continuação de uma ótima noite na companhia de Rádio Interam. Já de seguida, chega mais uma edição de Nação Roqueira com, precisamente, Silva Júnior. Boa noite e, aliás, até para a semana. Ismersz, és már enyém leszel. Örüljek, Ez majd kénységül csak el, ha úgy gondoltad, ne gondolt, hogy eljárhatsz vele. Ez mindkettőnknek végleges, öngyilkos szerelem. Ha nem volt még elég, néhány napot műlélek, mi vagy szerencsét. Én a mának tartozom, a tegnap meg neked. Nem tívhat meg senki sem, öngyilkos szerelem. Hogy nézd le, hogy nézd le, ha minden ilyen. Hogy nézd le, hogy nézd le, öngyilkos szerelem. Mondd miért ne, ha minden ilyen. Mondd miért ne, öngyilkos szerelem. Én csak kiáltozgatok. Gondold azt, hogy élvezem, nekem ez is nagy dolog. Hogy nézd le, hogy nézd le, ha minden ilyen. Hogy nézd le, hogy nézd le, öngyilkos szerelem. Hogy nézd le, hogy nézd le, ha minden ilyen. Hogy nézd le, hogy nézd le, öngyilkos szerelem. Yeah.